6258, boa noite. Voo, professor revisor 368 para a RNAV, para 4.000 pés, ajustado 1015. Exato, 366, desça para 2.500 pés, ajustado 1015, o chinelo 6258. Salas 36, direita 21, desse meu nome, salve. Direita 29, fala, boa noite. Comandor, mande boa noite. Passaria do 2228, próximo ponto de espera, pista 190, pronto. Passaria do 2228, autorizado, aliás, do tráfego 10, vem todo 20 graus centrais. A linha decola, pista 10, autorizado, decolagem, do 2228, passaria. Salvador, nosso boa noite. É o Lula 972 Mamari, gente da Bravo. Boa noite, Lula 972. Voe para o observador 366, desceu para 2500 pés. Ajuste do altímetro 015, suporte final RNAV. 615, desce Sierra Victor 366 a 2500 pés. Goro 972 tomará no curso do RNAV 090. Eu vou chamar o controle de Salvador, até a boa noite, até a volta aí. Aqui, você decolagem nos 43, controle 199, decimal 8. Muito obrigado, senhor. 19, eu te chamo, até lá. Salvador, passarei do 2228. Passarei 2228, boa noite. Contato radar, passando 2500 pés, está presente, complete direita, prodialefa. A direita, completa direita, a direita na prodialefa, localiza as restrições, o 2228. Suba direto para 180. Suba direto, 80, prodialefa, 2228, passarei. Valeu, obrigado. 8868, ponte de espera da 10, pronto. Foi 8868 autorizado, aliás, eu colado. Entrou no 20 graus, 5 graus. Além da cola da 10, por favor, 8868. É 258, completo sinal de nave, chame torre em 11895. Salvador, hoje é 62, operação 62 horas. 1258, vento 120 autorizado para o pouso pista 10. Tive pouso na 10, 1208. 1868, decola aos 48, controle 1968. 98, boa noite. A 258, solo aos 50, livre à direita, 21, deixa eu lá do solo. Salvador, eu passaria 2228. Seria possível coordenar a pós-Elefa pro do destino para a nossa aeronave? Aguarde 2228. Pode. Série 2228 após Elefa, direto Vitória da Conquista. Após Elefa, direto da Conquista. Obrigado, 2228. Sou 1868, chama agora Centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. 126.85.85, olha aí. Procura, estabilizado 1-0, gol 972. Do 1972, complete final R9, chama agora torre 118, decimal 95. 295, agora 1972. Salvador, boa noite. A 972 no curso 1-0, estabilizada. 972 autorizado pouso, pistão 0, vento 1-2-0, graus da vida. Autorizado pouso, pistão 1-0, boa 972. Gol 1228, desça para 2500 pés, voo para o OTR 2366, para o final de nave, o ajuste 10014. 2500 para 2500, na proa de terra 2366. 972, solo 58, direito 121, no seu lado, solo. Do 2228, chama agora o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Agora com Recife 126.0, 128. Ótimo dia e bom trabalho, tá bom? Tá bom. Autorizado, alinhar e decolar pistão zero, vento 1, 2, 0, grau 5, 9. Alinha e decolar 1, 0, voo 9, 7, 0. 3891, boa noite. Pronto, Vitor 397, descendo para 4 mil pés, 3810-14. Ajustado no 014, na sua do Serra 0705, controle 119, decimal 8. Eu não vi o decimal 8, olha o setembro. Controle Salvador, boa noite, gol 119, da Puka Suba para 370. Puka 370, 1970. Político 1172, até a chegada Mari, até por sair SAP, disse para o 50, após a RV 392. Político 1170, da presente direto Zipar. Zipar 1170. passando Serra Vitor 366, o gol 1228. Gol 228, complete final Renato, Chico Torre 118, decimal 95. 7295, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. É o gol 1228. 1228, vento 100 graus 5 nós, autorizado pulso, puxando zero. A nível pulso, gol 1228. Aposto em Vitor 367, descer para 2500 pés, ajuste 10 no 4, reporte final em nave. 3891, vai reportar final em nave, descer 2500, descer a partir do 367, chama estabilizado 3891. 28, solas 15, direito 21, decimal, 9, solo. 21, 9, boa. Antônio 098, autorizado decolagem, Antônio 00, grau, segura. Segura decolagem, não, nossa, é bom, 098. Decola os 17, controle 1, 9, decimal 8. 19, 8. Esse é para 2.500 pés, na produção de 366, autorizado de mais nada, responde, autorizado. Controle o Gol 098, decolou na sua escuta. 098, contato radar, que é da PUCA, subiu 370. 370. Estabilizou 389 horas. Avião, Luiz, ele é, coitão, completo de nave, nave, chame torre 1-1895. 1895 com a torre 3891, obrigado, boa noite. Boa noite. Pousando 98, pode atuar a posição ZIPA. Agora de coordenação. Ok. Torre Salvador, boa noite. Tan 3891, na final da 10, baixar travado. Tan 3891, autorizado pouso. Vento 100 grau, 5 nós, pista no zero. Ele pouso na 10, 3891. Vamos ver mais oito, sobre a restrição 330, direto de passo. direto de par 330 ou 098. A 3891 no solo, os 22, direita 211 no solo. Direita 211, tá 3, oi, tá. Já corrigiu, 219. 9. Conserna 12545. 2685-2545. O 098. Sou eu, gol 172-372, para embaixada. Gol 172, o vento 100 graus, 5 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, gol 172. Lima 72, solo aos 2000 de redirida, chama 21 decimal 9, espanhol.